Fear of the Dark. What's up, pessoal? Estamos começando mais um Comicast, esse o de número 3. Aqui quem vos fala é o Kajima e eu não teria dinheiro pra comprar tantas cautas assim. Eu sou o Felipe e a mulher Hulk é muito mais interessante do que o Hulk. Eu sou o Chapolesco e eu tô grilado. Piadinhas internas. Piadinhas internas. Aí galera, eu sou o Erlon e eu já destruí uma cidade. Na verdade era uma maquete, mas era uma cidade. Então, né, como acho que deu pra vocês perceberem, hoje nós vamos falar sobre um personagem, digamos, clássico, né? Das histórias dos quadrinhos da Marvel. Um personagem meio agressivo, que é o Golias Esmeralda, né? O Hulk. A gente vai falar mais desse personagem depois dos e-mails. Olha lá no céu! É um pássaro! É um avião! Não, é um bem, pessoal, estamos aqui para mais uma leitura de e-mails, a nossa terceira leitura de e-mails. Hoje estou aqui com o Erlon e o Chapolesco. De novo! O cara que você esqueceu o nome, né? É, o cara que ele esquece o nome sempre. Então, né, hoje a gente vai ler os e-mails, como a gente faz na leitura de e-mails. Ah, vá, achei que a gente ia ler um outdoor da Gisele Bündchen. E por incrível que pareça, essa semana nós batemos nosso recorde de e-mails, veja você. Foram 4 e-mails. É, significa que a gente é pobre e só ganha 4 e-mails. E um de voz. Que evoluiu muito, né? Ele quer, tem 420 e-mails. De 2 pra 4, cara, pô, uma evolução fantástica. Então, né, vamos começar aqui com o e-mail do Lucan. Ele diz: olá, pessoal, aqui é o Lucan, do Gambiarra. Queria parabenizar vocês pelo cast e dizer que, em termos de humor, vocês só perdem pro Nerdcast. É, ele não botou eu, né, ele botou só mesmo dei risadas ouvindo o programa. Bem, esse e-mail tem 2 objetivos. O primeiro é perguntar como vocês fizeram pra postar o podcast em wordpress.com. É, né, isso aí é... são segredos meus. Eu tenho uma conta gratuita no wordpress.com. E tu sabe usar os conchetes. Ele continua. O segundo é que eu gostaria de fazer uma parceria entre blogs barra casts. Estamos começando mais ou menos na mesma época e acredito que podemos crescer juntos. Aguardo a resposta. Valeu. Ele deixou o linkzinho aqui do blog dele, né? Então a gente vai deixar o link do podcast dele, que é um podcast bom, eu ouvi, eu gostei. Eu que sou editor, gostei da edição do podcast dele, é boazinho. Tem um e-mail do Victor Vieira Silva, mais conhecido como Ricari. Ele escreveu o seguinte coisa: aí, enfim, o podcast saiu, mas sabe, eu sei que você edita, só que fica muito sem nexo. O cara tá falando uma frase de uma maneira meio estranha, entra uma vinheta e a frase perde todo o sentido. Bem, você que é o cara que edita e que decide, sabe o que eu achava sobre isso, apesar que ficou bem melhor nessa edição. E tipo, vocês se prolongam na leitura de e-mails, foram 15 minutos e nada de podcast. Nada contra a leitura de e-mail, só acho que vocês ficaram com piadinhas repetitivas e tals. Mas parabéns por mais uma edição do podcast. Realmente espero por ouvir mais. E um cast sobre vilões do Batman ou Capitão América seria... Recomendo vocês lerem as HQs da Udon Comics de Street Fighter. Eu sou o editor do podcast e, como eu já expliquei, vou explicar de novo o que aconteceu. Eu tive 48 horas para editar o podcast. Não tinha uma vinheta perfeita para colocar, então eu utilizei aquela da Mulher Gato mesmo. Eu esqueci de fazer fade out no final de cada frase para poder colocar a vinheta e coloquei uma pausa de 1 segundo e devia ter colocado de meio segundo. No próximo podcast não acontecerá isso. Esperamos, né? E um cast sobre Capitão América já tá na nossa lista, né? Que a gente vai fazer, porque eu sou um mega fã de Capitão América. E o de vilões do Batman, isso é uma coisa a pensar ainda, né? Mas a gente vai fazer mais pro futuro. Aqui eu vou ler o e-mail do Iori Machado. Eu, Yuri, novamente mandando e-mail. Quero dizer que o episódio da semana foi muito bom. Ri bastante e gostei muito das escolhas de você. Embora eu acho que faltou a Black Cat, do Homem-Aranha. Gosto muito dela. E na minha opinião, ela deveria estar nesse top também. É, você já disse. Ela tava assim na minha lista, só que eu caí. E aí, acabou nem falando dela. Ah, outra coisa. Vocês poderiam colocar a lista das top heroínas de vocês no post. Ai, que burro, dá zero pra ele. Para o pessoal, isso ajudaria bastante. Em relação a termos técnicos, o podcast vem melhorando a cada episódio. Ele fala isso como se ele entendesse, né? A pessoa, quando ouve, ela consegue distinguir uma edição boa de uma edição ruim, cara. Só acho que a vinheta cortou muito as conversas no meio. Esqueci de mencionar no e-mail anterior que já conheci o blog através do AnimeCast. Quero dizer também que já sou fã de carteirinha de vocês e aguardo uma integrante feminina no cast. É, ele é tarado. Tá aí, Chapolesco, né? Chapolesco mandou e-mail de voz, a gente selecionou ele já, acabou a promoção, né? Então agora eu vou ler o e-mail do Diogo Rodrigues. Ele disse: e aí galera, meu nome é Diego, tenho 24 anos. Nossa! Eu sou de Osasco. Aí ele tem 24 anos mesmo, não tô zoando. Conheci o cast, se não me engano, pelo chat do Nowload. Eu gostei bastante do esquema que vocês utilizam. Porém, eu senti um pouco de falta de mais dados técnicos sobre as heroínas, como dados históricos, quem criou e tal. Mas foi muito engraçado ouvir as opiniões de vocês sobre as heroínas. O que fizeram com a Mary Marvel é no mínimo deprimente. Mas teve um erro horrível no cast. Mais especificamente sobre a Chun-Li. O desenho longa-metragem que é mencionado é sim japonês. E não americano. O traço é mais parecido com o usado nos games. Que não... Que são japoneses. Que burrico! Ai, que burrinho! Ai, que burro! Que burrinho! Que não, eu sou japonês. A Chun-Li é sim uma agente da Interpol que quer se vingar do Bison pela morte do pai. Street Fighter Victory é uma espécie de Street Fighter 1, onde Ken e Ryu começam suas vidas de lutadores. Em tempo, o desenho americano do Street Fighter chama-se Street Fighter Game, e era uma bosta. O Guile era o principal, seguindo a história daquele filme do Van Damme. Bom, era isso. Parabéns pelo trampo e continue mandando bem nos casts. Então, agora vamos para os comentários, começando pelo Lerman. O primeiro comentário é do Gabriel Esteves. Sim, o Gabriel Esteves, que sempre comenta nos podcasts, escreveu o seguinte coisa. Ah, vai ficando cada vez melhor. Olhinhos felizes. No último post eu escrevi em profissional com C. Mas era brincando. Espero que chegue a ser profissional com dois exatos, tá bom. É, e eu sou o Pelé. Gostei muito do tema abordado. Realmente não conheço muito das heroínas por aí. Mas eu pesquisei sobre as que vocês falavam enquanto escutava o podcast. Menino esperto. Muito emocionante aquele comentário final. É, eu pego meus dedinhos e faço assim pro vício em HQs. Como é que ele faz com os dedinhos? Ele se masturba? Ele faz assim com os dedinhos? Muito bom. Realmente serei um maldito seguidor do Comicast. Boa sorte. Parabéns. Então agora eu vou ler o comentário do Tucano, aquele que, se você joga Left 4 Dead, você conhece. É, ele diz: esse foi o Comicast mais engraçado de todos os três. Agora falando sério, ou não, é notória a evolução do podcast desde quando o Chapolesco entrou. Continuem assim. Ponto alto para o e-mail de voz, a reação do Erlon e a participação do Chapolesco, além da condição do final. Chorei de rir em todos os momentos. Parabéns, Chapolesco e equipe. E agora, né, nosso último comentário da noite. É, você tá ouvindo essa noite? Da noite, né, cara? Da noite, eu falei. É, só agora escutei o cast. Gostei muito, embora algumas das heroínas citadas eu nunca tinha ouvido falar. Poderia ter ficado melhor no cast ao momento em que entrava a vinheta. Mas às vezes ela cortava uma conversa no meio. Mas enfim, é apenas uma opinião. No mais, o cast estava divertido e engraçado. E o desabafo do Herman fechou com chave de ouro. Abraço a todos e sucesso. E agora, para finalizar, né, nós recebemos um e-mail de voz dele. Quem é, Ron? O velhinho pedófilo. Nextor. O velhinho pedófilo. Ouçam agora. Olá, meus pimpolhos do Comicast. Aqui é Nestor, seu fã número 1. Olha, para colocar um ponto final nessa questão da Mulher-Aranha, a Jessica Drill era a Mulher-Aranha de preto e a Julia Carpenter era vermelho e amarelo, tá bom? Não se confundam, tá? Qualquer dúvida, vocês podem vir aqui em casa, eu tenho a coleção completa das histórias da Mulher-Aranha. Vocês sentam no meu colinho e eu conto tudo para vocês, tá bom? Estou muito preocupada com o Didico, viu? Que quanto barulho, parece que a família dele mora num trailer, pô. Quanto barulho, meu Deus do céu. Olha, Didico, pede a chavezinha do seu quarto pra sua mãe e fecha esse quarto, rapaz. Você está gravando um Comicast, ah, é uma coisa importante, tá bom? Então, mano, tranca sua mãe no banheiro, tranca sua mãe na cozinha, alguma coisa assim pra gravar, tá bom? Ah, sei lá, você fica sozinho em casa algum tempo, né? Ao invés de ir no banheiro, lá aproveitar aproveitar que você tá sozinho em casa, aí vai gravar o Comicast. Ora, mas... Bom, eu fiquei muito feliz com a confissão do Erlo com o seu vício de revistas e muito preocupado também. Porque como agora ele não vem mais a casa, como é que ele vai sustentar esse vício das revistinhas, né? Eu dava dinheirinho pra ele, a mesadinha dele toda semana, e ele comprava essas revistas. Mas agora ele não vem mais, e aí eu fico pensando, onde ele vai encontrar esse dinheirinho, né? E também fiquei com a ponta de esperança, talvez ele esteja planejando voltar aqui em casa, né, Erlo? Meu querido. Bom, um parabéns pra vocês, assim como eu vi nos comentários, todo mundo está notando a melhora aí do Comicast, tá? E eu fico muito feliz com isso, meus pimpolhos estão crescendo. Um abraço por trás e até mais. De novo, velho. Pô, esse velho é chato, caralho. Que cara mais chato, velho. Não dá pra ele. Ô, senhor, eu não moro perto da sua cidade. Eu nunca te vi na minha vida. Nunca vi você. O senhor pegue, vai conhecer o Michael Jackson. Procure o Michael Jackson, assim, ele é do mesmo tipo que você. Tente se enturmar com o Michael Jackson. Pegar as crianças e os filhos do Michael Jackson. Tratar eles desde pequeno no colo. Eu nunca sentei no colo nem do meu avô e nem do meu pai. Ainda mais seria sentar no colo de você, ô velho, filha da mãe. Você não sabe nem onde eu moro. Se você soubesse onde eu moro, você pelo menos diria durante o comentário de voz. Você não sabe nem onde eu moro. Então não adianta você ficar dizendo que eu fui na sua casa quando era pequeno e ganhava mesada. Você não ganhou mesada nem do meu pai. Não ganhava mesada quando era pequeno nem do meu pai. Imagina de você, velho. Então não adianta você dizer que eu ganhava de você, o velho safado. Você apenas faça o que eu disse. Encontre o Michael Jackson e se mate junto com ele. Ou eu te desejo o que eu te desejei no último podcast. Pegue uma lepra, vai pra Índia, um país desde bem de última categoria. Pegue uma lepra. Pô, cara, a Índia é melhor que o Brasil, cara. E o seu corpo se destrua. Tua todo uma lepra que ela pega no seu corpo e começa a esfarelar pedaço pra você morrer aos poucos. E se puder, faz aquela sopa com os pedaços seu e doe pros mendigos pra eles morrer também com o negócio seu. E pega e dá pros cachorros também, destrói aqueles cachorros sardentos. E morra todo mundo que... Não, queria dizer que eu sou muito velho pras suas intenções, então me esqueça. E se você continuar com esse assédio, eu vou chamar o pessoal do Morro do Dico e eles vão dar um trato em você. Você vai virar presunto, seu velho sofá. É verdade. Cara, eles vão te passar uns picocos, vão te dar um corretivo aí, tá errado. É, não vai sobrar nem a tua bengala, ô velho. Vou destruir tudo, vou pegar até a tua dentadura pra doar pra mãe do cara, beleza? Então, né, falaram que a outra leitura de e-mails ficou muito grande, então a gente vai ficando por aqui, essa ficou bem mais curta. Fiquem com o podcast que não tá muito bom, né, foi um dos podcasts mais ou menos que a gente fez, se só admitir. Isso, fala que tá ruim mesmo, seu idiota, pra ninguém isso ouvir. Isso aí, pra ninguém ouvir o resto. Não, valeu. Eu falei que tá mais ou menos. É, escutem no final que tem uma surpresinha no final. É, deu surpresinha no final de novo. Tem promoção que pra vocês participarem tem que ouvir até o final pra descobrir o que é. É, promoção também. Então, adeus, sai. Voltando dos e-mails, né? Vamos começar dando uma visão geral sobre o personagem, quem é ele, né? É, acho que não sabe quem é o Hulk, não sei o que tá fazendo ouvindo esse podcast aqui, né? Ele era um dos personagens mais famosos do quadrinho, né? O gigante verde da Marvel, que foi um dos super-heróis da segunda série, né? Do Stan Lee e do Jack Kirby, que começou em 62 com o quarteto. Ele é o Dr. Banner, né? Que é um cientista, se eu não me engano. É um dos dados da publicação de Hulk, né? Ele foi publicado pela Marvel Comics, né? A primeira aparição dele foi na revista dele, The Incredible Hulk 1, em maio de 1962. Foi criado pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby. O negócio é o seguinte, o Hulk, ele é, como eu havia dito no nosso protótipo de gravação anterior, o Hulk, ele é uma grande homenagem a duas coisas, né? A primeira é os grandes filmes de monstro que vieram na década de 50, e a outra coisa é que o Hulk é uma releitura bem óbvia do Médico Monstro, né? O Dr. Jekyll e Mr. Hyde. O alter ego do Hulk é o Dr. Robert Bruce Banner, né? Que de Bruce mudou pra David, né? No seriado dos anos 80, depois a gente vai falar disso, porque mudou, né? A espécie dele, ele é um humano, só que geneticamente modificado, né? As afiliações dele, ele já participou dos Vingadores, dos Defensores e dos Cavaleiros do Apocalipse. Os Vingadores, ele participou na época que ele, acho que ele tava com a consciência do Dr. Banner, né? Dos Vingadores, tá falando? É. Ah, ele foi fundador dos Vingadores. Não, mas foi na época que ele tava com a consciência do Banner, né? Ah, claro, foi no começo, foi logo em 62 mesmo. A ocupação dele é um desempregado formado como físico nuclear, né? Que é uma coisa tanto estranha, então formado como físico nuclear. chato, não ficaria desempregado por muito tempo. Isso, né? Comprova que hoje em dia não adianta ter faculdade. Até o Hulk, com certeza, tendo faculdade, não tem emprego. É um mendigo. Mendigo com as calças rasgadas. Olha só, ele é tão mendigo que a base de operações dele é móvel. Ele não tem uma base de operações. É o trailer da família do Nico. Ele viaja junto. Ele vai trabalhando na cozinha enquanto o Nico fica no computador. Aí os parentescos dele são o Brian Banner, né? O pai falecido. Rebecca Banner, também falecida. E ele tem uma prima, né? Que é a Jennifer Susan Walters, que também conhecida como Mulher Hulk, né? O estado atual dele é ativo, né? Ele ainda é um super-herói que tá na ativa, não se aposentou ainda. Ele não é um passivo. Nossa! Ele é um ativo, então. Não, mesmo porque, tipo, eu não considero ele como super-herói, né, cara? Ele destrói cidades, acho que não deveria considerar ele. Ah, mas como ele não tá preso, ativo? É, ele é o Godzilla. Ele também é conhecido como Joy Fixed, Gigante Esmeralda, Guerra. Nossa! Guerra? Guerra é o que é pra travesti da Augusta? É o Guerra. É quando ele fica vermelho. Quebra-mundos, Cicatriz Verde e o Golias Esmeralda também, né? As origens do Hulk, né? Ele é um personagem dos quadrinhos da Marvel, como a gente falou. Ele é o alter ego selvagem do Bruce Banner, né? Que foi um cientista que foi atingido por raios gama enquanto ele salvava um adolescente num teste militar. E uma bomba que ele mesmo desenvolveu. Esse adolescente, né? O Rick Jones. Depois ele se tornou companheiro do Banner, né? Ele que ajudou ele a manter o Hulk sob controle. É, isso vale uma nota especial, que o Rick Jones, ele já foi sidekick de uma penca de heróis da Marvel, né? Inclusive o próprio Capitão América, quando ele foi um Buck Burns, mais ou menos. Tá, só que em vez de ele morrer, né, com essa radiação, ele acabou tendo que compartilhar a vida dele com o Hulk, que é essa criatura gigante, verde, feia, que se liberta sempre que ele fica irritado, né? Mas no começo isso não acontecia quando ele ficava irritado, né? É tipo como a maldição de lobisomem. Ele fica só à noite que ele se transformava em Hulk. É, isso comprova que ele era travesti. Nossa! De jeito, de todo jeito, só se transformava à noite. Como o Felipe já falou, ele foi fortemente inspirado no livro Jack Howe and Mr. Hyde, né, no Brasil, o Médico e o Monstro. E Frankenstein também, segundo Stan Lee. É, mas o Frankenstein é só verde, né? Ele não é um cara que se transforma e fica agressivo. Mas o Hulk não era verde no começo. Não, o Stan Lee no começo, ele queria alguém, uma coisa que não tivesse etnia, que fosse negro, nem branco. Aí ele pensou em cinza. Só que a gráfica nunca acertava a cor, aí ficou verde e deixaram verde mesmo. Só que nas primeiras edições, acabaram saindo várias cores, sabe? Tipo, nas primeiras edições de Hulk, tu pode encontrar Hulk amarelo, Hulk vermelho. Mais uma conotação gay, o arco-íris. Nossa! Né? Papel de HQ de 1960, muito bom, cara. Tu despegava na mão, saiu um quadrinho na tua mão depois de... Também a revista era 10 centavos, você queria o quê, né? 10 centavos. Não, pior que nessa época as cores saíam do traço, né? Era 10 réis o negócio, tu passava e... Tinha que ler só uma vez, porque depois ficava na tua mão o negócio. Tipo, tinha 5 páginas, né? Era igual o negócio do Mac... Hoje em dia que vem na bandeja. As habilidades do Hulk, né? Ele tem a força física, né? Que ele não tem um limite, assim, de força física. É, de acordo com... Ele vai ficando irritado, ele vai ficando mais forte. Tipo, tanto que ele já parou um asteroide com 2 vezes o tamanho da Terra. E já juntou as placas tectônicas de um planeta. E ele também pode pular distâncias enormes, né? Como a gente pode ver nos games dele, ele pula pra caralho. É, porque ele é rápido e forte, então. E também tem aquela palmada sônica dele, né? Que ele bate as mãos e sai, tipo, um ventinho, assim, que faz o cara voar longe. É, um ventinho. Se tu for ver de verdade, o ventinho derruba a cidade do negócio. Mas na linha reta vai tudo. É, tipo, quanto mais irritado ele tiver, ele não tem limite de força. Quanto mais irritado ele ficar, mais forte ele fica. Além que ele tem resistência a telepatas, né? É, agora que a gente vai falar da resistência física dele, né? Que ele possui uma das maiores resistências físicas dos quadrinhos. Que ele já sobreviveu no espaço, né? Sobreviveu a altíssimas e baixíssimas temperaturas, sobreviveu no fundo do oceano, explosões nucleares e até mesmo uma supernova. Aí, né, ele tem a super estamina, que ele é capaz de lutar, sei lá, por dias sem se cansar, né? Isso seria ótimo no RPG, um personagem com uma super estamina. E ele tem a resistência mental, né? Como o Chapolesso já falou. Essa super estamina aí deve deixar ele se bater uma punheta por várias horas, né, cara? Aí ele tem resistência contra ataques místicos, né? Como o Chapolesso já falou, acho que por causa da burrice dele, né? Não é que ele seja invulnerável, mas ele tem uma certa resistência comparado aos heróis normais, né? Ele tem o fator de cura, que é um considerado um dos melhores fatores de cura do universo Marvel, né? Tem a transformação instantânea dele, né? Que o Bruce Banner pode se transformar instantaneamente no Hulk quando ele fica irritado. Tipo, uma vez ele levou um tiro de rifle, se transformou e pegou a bala com os dentes. Aí a gente tem as realidades alternativas, né? 1602, que foi uma saga muito boa da Marvel, na minha opinião, né? Que foi uma... É do New Game. O Bruce se chamava David Banner, que é o nome que ele usava no seriado nos anos 80. Ele é um servo do rei da Escócia. Aí ele obedece todas as as ordens do cara lá sem nem perguntar, né? No final da série ele se transforma num monstro cinza e bruto, né? Que seria o Hulk original, assim, cinza. Ele era escravizaura. Basicamente. Porque era escrava cinza, não escrava branca, né? Aí temos a Ultimate Hulk, né? Que eu não sei se pode ser considerado uma realidade alternativa, só que não é uma realidade igual, né? Que nessa ele é meio que um lutador de luta livre, saiu daquele taradão, tardado e forte. Todos do Ultimate ficaram taradão, forte. Ficaram, né, cara? A versão Ultimate é uma putaria só. É, e ele fica fazendo piadinha enquanto luta, né? Pra mostrar que é macho. É, entenda-se piadinhas, ele está dizendo que o p*** dele está duro. O Homem-Aranha, né? Porque o Homem-Aranha é um clássico fazendo piadinha enquanto luta. É só que na Ultimate Hulk, né? O surgimento dele não foi através da bomba gama, né? Mas foi por experiências feitas nele mesmo, né? Por causa do soro do super soldado, né? É, do super soldado. Eles queriam trazer de volta o Capitão América com o soro de novo, né? É, só que ele fez um soro com material radioativo, né? Eu acho incrível como as pessoas sobrevivem a essas experiências, cara. Eu acho o máximo isso. Nossa, elas, né, ficam mais fortes, né, cara? Na primeira aparição do Ultimate Hulk, ele destrói a mansão dos Vingadores e quase causa um acidente nuclear. Além de quase matar os Supremos, né? Que é tipo uma versão dos Vingadores Ultimate, né? Que até tem a animação, que é um filme. Tem duas, né? E é de chorar. Capitão América é muito feio, cara. Os inimigos, né? A gente tem os principais inimigos dele. A gente tem o Abominável, que ele apareceu nesse novo filme, né? Quem é aquele do Chapolin Colorado lá? O Abominável, o Homem das Naves? Nunca ouviu falar do Abominável, o Homem das Neves? Ah, sim, o que vendia sorvete na colônia de férias. Abominável, o Homem das Naves. Viram só? Eu disse. Já se passaram 3 horas e nem sinal do Abominável, o Homem das Naves. O Abominável Homem das Neves. Isso. O Abominável é aquele inimigo que o Hulk luta no filme. A gente tem o General Ross, né? Que é aquele general da SHIELD, né? Que sempre tá caçando o Hulk. Que é o papai da Betty. Isso. É na moradinha do Hulk. Falando que ele é um caçador de Hulk, a gente tem um caça-Hulk também, né? Que é um vilão clássico do Hulk. Quem era aquele vilão que tinha um cabeção? E a gente tem o líder também, né? Que o nome dele é líder. Isso, né? É esse mesmo. É o cabeçudo, líder. Só que o Hulk tem vários outros além desses que são os principais, né? Por exemplo, tem o Wendigo, que o Wendigo é uma coisa linda, que o nome dele, se tu colocar a primeira letra de cabeça pra baixo, fica mendigo. Tem o Sasquatch, né, que é tipo um Sasquatch, basicamente é uma criatura gigante peluda. O Sasquatch é inimigo dele? É. O Sasquatch é da Tropa Alpha. O Sasquatch é um personagem da Tropa Alpha, aqueles heróis canadenses criados pelo John Byrne. Aí a gente tem os aliados dele, né, os relacionamentos. Nos quadrinhos, no cinema, né, a Betty Rose, que é a filha do General Ross, é a namorada dele, né. Na televisão ele era casado com a doutora Caroline Fields. E a gente tem a Hulk, né, que é a prima dele. Ela recebeu o poder de uma transmissão de sangue. Transmissão de sangue. Transmissão de sangue. ABC, ABC. Toda criança tem que ler e escrever. ABC, ABC. Toda criança vai ler e escrever. Não. Para tudo. Me respondam agora. O que é transmissão de sangue? Do Banner, né? E aí ela se tornou uma heroína, basicamente. E ela virou membro dos Vingadores. E ela virou membro dos Vingadores. E ela virou membro dos Vingadores. Língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. E agora? O que é uma membra? Ela apareceu pela primeira vez em também. Quarteto Fantástico, depois da Secret Wars, né? Mas foi meio que esporádico a participação dela, né? Ela ficou bem pouco. É, ela foi criada pelo Stan Lee, mas quem desenvolveu bem ela mesmo foi o John Byrne, né? Ela apareceu a primeira vez em Savage She-Hulk 1, em 1980. Foi criada pelo Stan Lee e pelo John Buscema. Ela possui uma força sobre-humana, capaz de levantar 250 toneladas. Só que diferente do Hulk, né? Ela consegue manter a personalidade e o intelecto dela. Uhum. A pele dela é capaz de suportar altas temperaturas e receber grandes impactos sem sofrer lesões e lacerações. E, além do mais, a fisiologia, né, da mulher Hulk, ela é altamente imune às doenças terrestres. Isso significa que ela nunca vai pegar a gripe. boa observação essa. Ela pode pegar a gripe do frango, porque ela é uma pátia de uma galinha. Opa, boa. Não, isso é uma coisa engraçada, né, que ela tem imunidade, só que nunca vi um super-herói com gripe ou doença terrestre, né. Você pega uma doença de outro planeta. Acabei de falar, né. O Hulk no Brasil, né, foi uma coisa tanto estranha que ele apareceu pela primeira vez no Brasil, foi de graça, em 66, numa campanha da Shell, que ele posto de gasolina, né, chamada Super-Herói Shells, que ela distribuía gratuitamente nos postos de gasolina nos quadrinhos. E ele dividia e a revista com o Namor, né? O príncipe submarino. Que tem asinha no pé. É, a primeira vez que ele ganhou a revista própria dele foi em 72. É, foi pela editora Guia, se não me engano. Aí em 75 a Blut Editores lançou a revista do Hulk. Aí ela publicou desde a número 1 americana. Aí a RGA adquiriu os direitos do personagem no início da década de 80. Aí lançou a revista dele junto com a do Quarteto e do Homem-Aranha. É, republicou algumas histórias clássicas dele, né? E depois de publicar 48 edições, abriu, pegou o Hulk até a virada do século, quando a Panini adquiriu todos os direitos da Marvel, né? E aí tá publicando até hoje. Hoje em dia, tipo, acho que até mês passado, retrasado, tava sendo publicado o World War Hulk, né? Aqui no Brasil. Só que quem quiser acompanhar as revistas do Hulk, elas estão sendo publicadas no mix do universo Marvel. Eu quero saber o seguinte: o que vocês gostam no Hulk? Alguma história ou alguma característica? O que vocês acham legal? Ah, eu gosto da super força dele descomunal, tá ligado? Que ele pode destruir qualquer coisa que ele quiser. Ele pode segurar o que ele quiser, jogar aí a coisa que ele quiser, onde ele quiser. É hiper mega foda. Ele é o fortão de todas as historinhas. Exatamente, isso é o que eu acho também. Ele é um tão forte que ele é um dos caras mais fortes e resistentes das HQs, sabe? Ele é pura força, então ele é um dos personagens mais fortes, como eu já disse. Isso que eu gosto nele. Chapulesco? Eu não gosto do Hulk. Eu gosto do Hulk então, quando ele tá com equipes, cara. Mas que história é. Solo de porra, não dá, meu. Não desce. Mesmo com o Peter David escrevendo, não vai não, cara. Então, né, vamos finalmente às esperadas adaptações de Hulk. Que a gente tem as animações, que já teve vários desenhos animados, né. Teve um de 66, tem um de 82, um de 96. Só que foi em 76 que ele ganhou uma série TV e atingiu um público diferente dos quadrinhos, né. Que era aquela série dele, que ele era um verdezinho bem clarinho. Se alguém o Luferrino? Não, isso aí já é a série live action. Ah, tá, é verdade. Esse desenho. Depois de alguns anos, né, surgiram outros desenhos animados do Hulk, só que nenhum deles teve o sucesso que teve o seriado, né, que o seriado foi um sucesso. É, esse desenho de 1996 aí, ele veio naquela onda de Homem-Aranha, X-Men, que tava se dando bem, né. É um desenho muito fraco. Tem aquele que é o desenho desanimado lá, daqueles do... Tem. Que a gente só vê o quadrinho girando. Esse é horrível. É, tem um dos anos 80, que é um pouco mais bem feito, e tem um de 96 que passava na Record. Não sei se vocês passava na Fox, que tem é estilo aquele Homem-Aranha que teve Secret Wars, né? Isso, é esse mesmo, é do mesmo estúdio produzido e tal. O Quarteto também teve um desenho dessa época também, mas é de chorar, cara, é muito ruim. É, os X-Men também tinham um dessa época, né? Tá, mas os X-Men era bom, cara. É. Pelo amor de Deus, mas na época que eu assisti, eu gostava do Homem-Aranha, cara. Tipo, na época que eu assisti. Porra, cara, você tem 13 anos, cara. Ah, cara, eu assisti, eu devia ter uns 7, será? Nossa, cara, você gostava de qualquer coisa com 7 anos. Aí em 2006, né, o Ultimate Hulk apareceu no filme dos Supremos e também na continuação dos Supremos, né, Supremos 2, que é um filme demasiadamente ruim, né? Ruim. Aí em 2009 o Hulk vai ter mais dois filmes animados, que vai ser Hulk vs Wolverine e Hulk vs Thor. Eu vou deixar aí o trailer pra vocês dos dois, das duas. Mas, por favor, não caçoem dele. Talvez a vocês o trabalho dele pareça tolo, inútil, comum, vulgar. Sim, concordo. Mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo. De um pobre diabo que nem sequer concluiu o primário. De um pobre infeliz que mal aprendeu a ler e a escrever. Os dois animações, né? E vocês veem se vocês curtem ou não. Não, é filme animado. Thor vai ter o filme dele em 2012, né? 11. Não dá. Não, aposto que o Hulk não tem mais filme live action, não. É, eu também acho que não vai pra frente mais, não. Quem sabe? Só aparece outro diretor maluco que vai tentar de novo? Ah, cara, tipo, aquele filme do Ang Lee, por exemplo, eu sei que eu sou um dos poucos no mundo que gosta desse filme, mas não foi um sucesso, né, cara? O filme do Hulk não vai pra frente, meu. Ficou o estigma daquelas séries antigas, né? Foi um dos maiores sucessos do Hulk, né, que foi, era uma série live action, que teve muita crítica, né, ele teve 80 episódios, cada episódio tinha mais ou menos uma hora, dessa série saíram 3 filmes para a televisão. Minha filha número 1 assistiu, minha filha número 2 disse que é muito bom, eu não assisti, mas disse que é muito bom, uma seriado de televisão da década de 60, sensacional. O Hulk era pintado com tinta guache, o negócio, aquela usava peruca, tá ligado, o Hulk. Nele, o Dr. Banner, né, ele era chamado David em vez de Bruce, que achavam que David era mais macho do que Bruce. Olha só como se diz. Ele era interpretado pelo Bill Bixby, né? O que fez Meu Querido Marciano. Que deve ser um ótimo filme. Né? Ninguém assistiu. Aí quando ele se transformava, quem assumiu o papel era o fortão do Ferringo, né? Vencer o universo. Tinha um pôster dele na minha academia, muito grande assim na porta. O produtor era Kenneth Johnson, né? Que, tipo, apesar do filme, do seriado ter um baixo orçamento, né? O Stan Lee apoiava o seriado, né? Já que ele era um dos criadores do personagem. Ah, cara, o que o Stan Lee não apoia também, né? Qualquer porra tá querendo se enfiar no meio. Um dos filmes ele aparece, acho que é o Julgamento do Incrível Hulk, ele tá no júri. Caraca. Basicamente, né, o roteiro do filme é do set. Não seja burro! Da série era muito simples. Primeiro ele fugia do Jack e Mick, aí o cientista mudava de nome, cidade, aí ele encontrava alguém que tava com problema, aí ele andava com uma mochila nas costas e pedindo carona, né? Aí acontecia alguma coisa que deixava ele nervoso, ele virava o Hulk, aí sem querer ele acabava solucionando o problema na força, o problema da pessoa, né? E no final do episódio ele andava por uma estrada, com a mochila nas costas, tocando a musiquinha que você deve estar ouvindo aí no fundo. Em 1988 surgiu o primeiro filme de TV do Hulk, que era chamado The Incredible Hulk Returns, ou O Retorno do Incrível Hulk, com direção de Nicolas Coreia, que ele não é japonês, né? Nicolas Coreia. Tentou levantar o seriado, né? Nesse filme, o Hulk enfrenta o Thor, só que Thor bem diferente da versão em quadrinhos, né? Que ele até tinha um alter ego, que era o Don Blake, ele tipo se transformava assim. Eu digo que ninguém assistia isso, né? Se tu reza por suas memórias do Hulk, não aceita esse filme. Aí o segundo filme foi pra TV, chamava The Trial of the Incredible Hulk, ou O Julgamento do Incrível Hulk, né? O roteiro era de Gerald de Bego e direção de Bill Bix, né? O cara do seriado dos anos 80. Dessa vez, o Hulk encontra o Demolidor, né? Na dublagem do filme chamado de Audacioso. Audacioso, né? Audacioso, isso aí. Ele se vestia de preto e parecia um ninja, né? Alguém lembra disso? Alguém assistiu esse filme? Até um corujão, cara. Era horrível. O filme era um lixo. O Demolidor não tinha nada a ver com o Demolidor que tem nos HQs, que tem aquela roupa vermelha, bem escurona, cegão. Na história desse filme, né, o David Banner, David, né, que Bruce é nome de gay, era acusado por um crime que não cometeu, né? Aí durante um pesadelo sobre o julgamento, no momento mais marcante, ele fica tão nervoso que se transforma no Hulk e destrói todo o tribunal. E por incrível que pareça, olha só, Hulk com participação do Demolidor e o vilão era o Rei do Crime, tudo a ver, né? Era um gordão que fazia o Rei do Crime? Era, igualzinho que tem no Homem-Aranha. Pô, falando igualzinho que tinha no Homem-Aranha, cara, vocês viram... Espetacular Homem-Aranha, a versão do Rei do Crime, cara. Ele é pequenininho, tem uma testa gigante e tem um cabelo, cara. É muito escroto, cara. Aí em 1990 foi gravado o último filme pra TV do Hulk, que é The Death of the Incredible Hulk, ou A Morte do Incrível Hulk, né? Na qual o personagem cai de um avião e morre. Não, mas legal, você mata o personagem no final e põe no título do filme, A Morte do Incrível Hulk. Aquele avião grandão que pessoas fazem pulo de paraquedas, e aí tipo jogar ele lá de cima e aparece aquela cena, ele caindo de costas, assim, cai lá embaixo. Aí, tipo, mostra a cena do avião assim, passando, e ele caído lá embaixo e vai se transformando de novo em Bruce Banner e vai se desfarelando assim, a chuva, o barro passando em cima dele, assim, no buraco onde ele caiu, grandão, onde tem a forma do Hulk, e ele pequenininho naquele buraco onde tá a forma do Hulk, assim. O sonho do cara que criou esse filme, né, era fazer uma continuação que se chamava Rebirth of the Incredible, que era o renascimento do Hulk, né, só que ninguém queria fazer essa porra desse filme, né, porque, porra, não dava nada de dinheiro esses filmes do Hulk, e aí finalmente, né, a gente tem os filmes do Hulk, que não são filmes pra TV, são filmes mesmo, né? O primeiro foi em 2003, que é o filme do Ang Lee, né? Que quase ninguém gostou. Só que, tipo, essa adaptação, né? Foi tudo mudado sobre o Hulk. E tem putos Gama, né, cara? Ah, é verdade. E tem um sapo Gama no final, né? No final ele levanta de um pântano, assim, e tem um sapo na cabeça dele, ele fica verde. Aí o segundo filme baseado no Hulk, que saiu esse ano, que eu gostei pra caramba. Eu também. Um filme que começa no Rio de Janeiro, né? Ah, na verdade não foi esse ano, foi ano passado, né? Não sei, esqueço. E esse filme explica a atual situação do Dico, né? Porque foi uma das casas destruídas pelo Dico. Cara, esse filme tem um easter egg que só eu ouvi, sabe? Eu acho que eu fiquei maluco, cara. Porque ninguém mais viu. O General Ross chega na favela, né? Invade a favela pra ir atrás do Banner. Então ele não consegue pegar ele. Ele para em cima lá de uma laje, não sei. Ele olha assim pra frente, tá à noite. Aí tem vários sons assim saindo, sabe? Todos misturados. Aí eu juro que eu ouço alguém falando: olha o Incrível Hulk. Cara, eu juro que eu ouvi isso. Que loucura. Não, pior é o português das pessoas que moram no Brasil na versão no cinema, né? Não, melhor é o espanhol, cara. O chefe dele falando tá de parabéns. Era melhor ter isso aí, olha o Incrível Hulk, do que ter o nego berrando atrás. Toca o funk aí, nega! A parte da cena da favela foi gravada nos Estados Unidos. Então aqui eles dublaram. Aí ficou esquisito mesmo. Faz um mexendo cara. Aquela fabriquinha de suco, né? Mas porque não existe, seu maluco. É, né? Eu acho que não. É, eles pegam uma marca que existe pra vender Guaraná radioativo pra matar o Stan Lee, né? A gente falou que começa na favela, mas precisamente é a favela da Rocinha, né? Até aparece lá a Rocinha, a favela por assim. Aparece o Bop, o Capitão Nascimento não tava na cara do Hulk. Pede pra sair daqui, Hulk! Pede pra sair daqui! Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair! Senão você vai sair! Se passa de porrada! Nos primeiros minutos ele tá no Brasil, depois de uma perseguição ele acorda na Guatemala. É, tudo perto, pertinho. É o mesmo que eu ir daqui até o Acre, é pertinho. Ô, jurava que ele tinha acordado no Acre, cara. Se você for pro Acre, você não vai voltar nunca mais, né? É, tem que fazer o filme da morte do Hulk quando ele vai pro Acre. Aí ele vai se juntar com as tribos Chavante e vai ficar por lá. Vamos falar de uma coisa que não tá na pauta, que são os games atuais do Incrível Hulk. Aê! Chegou a hora! Vocês vão ouvir o meu comentário sobre os games do Hulk. Não posso começar? Desde a época que tinha o game do Hulk do Nintendo, é só o recente. Não, fala de todos. Tinha um do Atari do Hulk, que era junto com aquele dos X-Men também, que foi bloqueado, porque a não, acho que era a vampira que fazia um ataque e mostrava as partes genitais no Atari, tá ligado? Aí quem que vai olhar preto e branco a genitália da vampira dando um golpe, cara? Que foi bloqueado nos Estados Unidos e eu tenho o game, que é muito tosco, não aparece nada de diferente, aparece um triângulo, tá ligado? Quando a vampira abre as pernas. É, eles tomaram aquilo como quiseram, né? É, na época podia dizer que era uma genitália, né? Porque não aparecia nada, naquela época lá não podia aparecer nada, era tudo bloqueado e tal. Mas no Atari tinha esse jogo e podia escolher entre o Wolverine, a vampira, o Hulk, o Ciclope... Era X-Men mais dois personagens. Era o Homem-Aranha, o Hulk e os caras dos X-Men. Aí o Hulk, o que, que ele fazia basicamente? Como o controle do Atari era só um joystick que só mexia pra frente, pro lado e pro outro. E tinha um botão em cima do joystick e um embaixo. Tipo, ele só dava um soco e um chute pra frente. E ele só ia andando pra frente e pulava. E se abaixava, tá ligado? Aí ele ia destruindo os robozinhos que vinha na direção dele. Esse é o primeiro jogo que apareceu o Hulk. Só que esse só ia reto e vinha um robozinho na tua direção. Tipo, a cada 10 segundos aparecia um robozinho, tu dava um soco nele e ele desaparecia, ou dava um chute. Aí cada fase que passava, tu tinha que dar ou dois golpes, ou dois chutes, ou um soco e um chute. Aí era cada vez mais avançado. É, se eu não me engano, tinha 6 fases. No final, tu tinha que dar dois socos e dois chutes no carinha, aí passava a fase. Depois passou a ter no Nintendo 8-bits o Hulk, o jogo do Hulk mesmo, baseado naquela série antiga, teve no Nintendinho lá, Nintendo 8-bits. E aí o jogo já deu uma avançada, um pouco melhor na qualidade, tanto que era 8-bits, né? A qualidade do gráfico dos bonequinhos. Aí passou pro Master System. Teve o jogo do Hulk no Master System, que eu tenho ele aqui em casa. No jogo você pode perceber, se você tiver um emulador de Master System, você vai ver que o Hulk ele já é mais baseado no da década de 80. Do seriado lá, que é tosco, pintado de tinta guache lá do carinha, aquela peruca, é baseado naquele. Tanto que o Hulk não é tão fortão, é mais fraquinho. Também temos o jogo do Super Nintendo. Eu não joguei, se alguém jogou, deixa nos comentários. Aí o Nestor não, porque o Nestor vai dizer que ele tem um Super Nintendo da década de 92 e... Joguei o War of Games, né, que é pra Super Nintendo também, e você pode escolher entre o Hulk, o Homem de Ferro, o Capitão América, o Homem-Aranha e o Wolverine, e você vai passando fases que acontecem na Sibéria, no aquário lá que tem uma hora que enche, tem que lutar debaixo d'água, no Castelo de Destino, na Mansão dos Vingadores. Aí você pode escolher um personagem, tipo, vai na fase do Castelo de Destino, escolhe qual personagem tu vai querer ir lá. Só que se tu morrer com aquele herói, não pode mais usar ele, tem que escolher outro. E assim, tu tem que fechar todas as fases, basicamente é isso. É o melhor estilo beat'em up, né? E no final sempre tem um chefão, tu vence o chefão e fecha a fase. Basicamente é isso. Temos o do PlayStation, que é uma bosta, que é um lixo. Eu joguei, mas é muito ruim. O Hulk, ele vai passando fases assim normalmente, é idiota. O jogo não precisa nem ser comentado, porque o gráfico é ruim pra época, comparado com os outros jogos de PlayStation 1. A gente tá falando do PlayStation 1. É ruim, o gráfico é ruim, as fases são idiotas, são toscas. Prefiro até o jogo do Atari do que aquele do PlayStation. Tão tosco, eu não gostaria de jogar de novo, assim. Ele é baseado no filme de 2013. 3 do Hulk? Não. Não. Não, é sobre a saga do Hulk no geral. Ele vai passando fase, não é baseado em nada, é só no Hulk. É o Hulk destruindo cidade. Aí a gente passa de PlayStation 2, que é o Hulk baseado no jogo, no filme de 2003, que saiu tanto pra computador, pra Xbox normal, pra PlayStation 2. E se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, saiu pra GameCube, não saiu? O de PlayStation 2 é baseado no jogo de 2003, é um Hulk verde com um gráfico meio ruinzinho. Ele destrói helicópteros do tamanho dele, assim, destrói uns poodles gigantes, destrói coisas assim, geneticamente modificadas, idiotas. Não tem nada a ver uma com a outra. Agora, rufar de tambores, vou falar do jogo que atualmente estou jogando, que apenas saiu para computador, Xbox 360. Eu achei totalmente legal quando tu vai pegando as outras manhas do jogo, que tu pode conseguir destruir o táxi no meio e transformar ele em duas luvas pra te destruir prédios. É sensacional. Eu gostei muito. A abertura do jogo já é assim. Ele já entra no menu do jogo quando ele sai de um prédio destruindo um táxi. Ele joga o táxi pela parede e entra. Tu vai na história e começa na primeira fase lá, o Hulk, né? Na primeira fase ele tem que tentar sair de um, tipo, um laboratório. Aí ele vai destruindo as paredes, assim, do laboratório. Ele é legal porque tu pode fazer bastante coisas no jogo. Tu pode destruir a cidade inteira, se tu quiser. Derrubar um prédio inteiro, tipo, o prédio tá atrapalhando pra te passar, tu destrói ele. Tu dá um monte de soco no prédio, joga caminhão nele, tu pode destruir o caminhão. Quando tu aperta o shift pra ele começar a correr, tu vai passando por cima de tudo. Caixa de correio, poste, ponto de ônibus, tu vai levando. O mais legal é as coisas que pode fazer com o que tem no cenário. Tipo, tu pode pegar um táxi, rachar o táxi no meio e transformar em duas luvas pra ele. Não, tu interage com o cenário. É, tu pode fechar as duas partes do táxi na tua mão e fazer duas luvas pra te socar o teu inimigo. Como ele faz nesse filme de 2008. Quando tu pula nos prédios pra subir, é muito bom, cara. Porque, tipo, tu aperta o F, tu fica apertando, deixa o apertado F e ele vai subindo no computador, né? Tu vai subindo assim, vai apertando na parede e vai subindo. E ele chega lá em cima, é muito perfeito o jeito que ele pula e o cenário vai esfarelando assim do prédio. Vai caindo pó assim quando toca e funda e enfia tua mão no negócio do prédio ali. O gráfico é muito bom, você pode selecionar desde 640 qualidade de resolução até 1024, 1078, o tanto que você quiser da resolução. Full screen, até numa tela de 22 polegadas, se quiser botar, no máximo. Que suporta qualquer tipo de qualidade de resolução. É muito perfeito. O gráfico é legal do jogo, a interatividade com o cenário também é bem legal. Tem jogos que tu não percebe a diferença entre o inimigo e tu, porque o Hulk ele é grandão, ele é gigante. Tem uns que o boneco que tá lutando é do mesmo tamanho que tu. Nesse jogo não. Tipo, tem uns bonecos que voam, umas naves, assim, uns negócios que são pilotados por uns caras. E aí eles descem pra bater em ti. Eles soltam uns raios, assim, tipo umas ondas sonoras e derrubam o Hulk. Só que o boneco, ele é perfeito. Ele não é tão grande como o Hulk. Ele é menor que o Hulk. Tamanho como se tivesse uma pessoa ali dentro sentada e batendo no Hulk. Os carinhas do exército, que estão dentro de tanque, de guerra, dá pra jogar com o Hulk vermelho, o Hulk cinza. Tu vai desbloqueando o Hulk. Falar que eu não achei bom esse jogo do Hulk novo. Missões são bem repetitivas. O gráfico não é grande coisa também, sabe? A cidade não é muito legal. Ele não é bem dublado, sabe? E só isso mesmo. E o legal é que, tipo, tu pode destravar revistinha também, ler durante o jogo. Inglês, né? É inglês. Pelo menos as missões, assim, pô, algumas repetem. Umas que tu tem que concentrar uma base lá, destruir a base e tirar uma bomba de lá de dentro e levar pra um lugar onde salve a cidade. Mas, tipo, pra que salvar a cidade se tu pode passar e destruir a cidade inteira? Se ele, Hulk mesmo, tá destruindo a cidade, pra que ele vai salvar as pessoas daquelas três bombas? É tipo o Magneto, né? Naquela HQ especial de 12 de setembro. Que aí a cidade tá toda destruída e ele tá chorando lá. Tipo, eu não cresci em Nova York e ele tá chorando. Algumas missões são idiotas, mas tem as missões que são legais de passar e tal. Eu gostei em Bart do jogo. Tem jogos melhores que esse. Em Bart, eu também gostei em Homer. Pai! Sim? O que é a mente? É só um sistema de impulsos ou é alguma coisa... ou alguma coisa tangível? Então, né, é nesse ritmo de versus game que a gente vai terminando aqui mais um Comic-Con. Alguém aí quer dizer alguma coisa? Achei que ficou meio sem conteúdo, só isso. Pois é. Mais uma vez, o Dico não fez a pauta. Eu tive que improvisar uma pauta, né? O Dico tá fora do Comic-Con por um tempo, né? Vocês não vão ver ele por um tempo. O Dico não vai estar por aqui, eu tô roubando o lugar de todo mundo porque ele é um inútil. Porque ele é um irresponsável. Duas semanas sem fazer a pauta, eu demiti. Eu gostaria de deixar uma consideração final a todo mundo que ainda está ouvindo essa esta porcaria e todo mundo que tá apoiando, e queria pedir pra que divulgassem, que falassem pro amigo e tal, ó, aqui estamos escutando um podcast legalzinho. Fazer uma promoção, olha só. Vamos. Quem trouxer 5 amigos pro Comicast, a gente vai conferir o IP pra você, não é você falando, tá? Quem trouxer 5 amigos vai ganhar a coleção completa de Heroes Reborn Capitão América. É uma saga muito ruim. Não, é uma saga muito interessante que mostra a origem do Capitão América, né? Frete por conta de vocês. É. Ou se você tiver 5 amigas, você passa o MSN delas pra nós, você vai ganhar essa saga excelente. Caraca, é nerd chaveiro virtual, cara. Considerações finais, eu gostaria de agradecer a todo mundo que baixou, gostaria de pedir pra que divulgassem o podcast. E eu quero mandar uma boa sorte pra todo mundo hoje que vai participar da última prova da segunda fase da FUVEST, quinta-feira, dia 8. É verdade. E eu queria dizer pra mulher da cantina aqui perto abaixar o preço do bolo de banana. Tá muito caro. Então, né, mandei e-mails contato.comicast@gmail.com e até a próxima. E mensagens para o correio de voz no Google Talk é Comicast. Não vou explicar de novo porque tá nos dois podcasts anteriores. Quem quiser escutar, ouça, senão vai tomar na orelha. É isso aí, tchau. Acabou. Chega, falou. Hã? Deu? É, já? Aham. Acabou? Não, acabou não. Agora? Acabou aqui. Agora, tchau. Deixa eu contar a história que aconteceu comigo. Quando eu era pequeno, velho, eu assistia aquele abominável Homem das Neves, cara. Eu colocava um edredom até a cabeça, cobertor, cara, de tanto medo que tinha naquele cara, velho. Tá ligado aquela hora que ele chega e tá o Chapolin dentro daquele saco de dormir? Ele tá dentro daquele saco de dormir e ele diz, eu vou pegar o sleeping bag, que é o nome daquele saco de dormir, o sleeping bag. Aí ele vai lá, deita dentro, e a hora que ele puxa o Chapolin pelas anteninhas, amigo, veio, me gelava, eu tampava até a cabeça. Bicho, aquela hora que ele tá olhando pela janela, assim, que tipo, eles fazem aquilo pras pessoas não terem tanto medo, que o Chapolin tira a janela, assim. Mas a hora que ele tá andando pelas montanhas, assim, o abominável, o Homem das Neves, e o Chapolin se borra todo, tá ligado? Bicho, eu me borrava todo, eu tinha medo daquele e da Bruxa Baratuxa, cara. Pessoal, vocês que escutaram até agora o podcast, devem estar pensando, esse podcast foi uma porcaria, tem 40 minutos? É, na verdade ele ficou ruim, mas a culpa não é minha, eu apenas edito o podcast, a culpa toda foi do Digo que não fez uma pauta digna para um podcast. Então o que eu vou fazer para tapar buraco neste podcast? Eu declamarei um poema de guerra, do qual vocês, eu acho que vão gostar. Se não gostar, fiquem alegres ou fiquem tristes escutando isso aqui. É um belo poema, do qual eu só tô fazendo pra tampar buraco mesmo. Mas vamos lá, então eu vou declamá-lo agora. O nome do poema é Da Guerra. O poema é o seguinte: chegam notícias da guerra. Disseram-me que as guerras visitam as cidades. Tenho medo, minha cidade é antiga. As ruas têm pedras soltas, que os velhos tropeçam. Na torre da igreja maior faltou o azeite. As corujas partiram, os jardins estão pobres, a chuva tem sido salgada. Mas na cidade eu habito e nela acolho os irmãos e os filhos deles. Na pequena praça há um banco verde com uma criança ao colo. É uma cidade triste, mas antes de o ser, já era a minha cidade. Chegam notícias, penso fechar as portas da cidade e convocar as cortes. A cidade será o ocre da planície, o cinzento do céu. Cidade sem cidade. Dizem as notícias que a guerra nada sabe do silêncio. Nos teus olhos morava desde há muito tempo a guerra. Talvez lá tivesse estado desde o princípio. Da guerra soubestes quase tanto como do amor. Quando ela, sem convite, se sentou à tua mesa, afastaste decididamente as formigas de asa que te disputavam a carne ressequida. Olhaste os pés e viste que tinham calçado botas de soldado. A palavra inimigo passou a morar diante da tua porta. Pensaste em acolher a debandada das formigas de asa e procurar o deslumbre de uma lâmpada, mas mandaram-te ficar. Vestiste as cores sujas dos guerreiros e defendeste o charco e a pele dos teus homens. Apuraste os cálculos e a pontaria. Conseguiste, disparando, dizer ao inimigo: não te matarei, não te matarás. O pacto foi selado na escuridão da noite, tracejada pelo lume das balas. Na tua guerra, ninguém morria, até o dia em que, de ambos os lados, o pacto foi quebrado. Nada pudeste fazer. Voltaste incólume, mas nem o amor conseguiu tirar dos teus olhos a dor de teres visto a guerra. Licínia Quitério. Para quem escutou o poema até agora, muito obrigado. Eu só fiz isso mesmo para tapar buraco. É com isso que eu me despeço de todo mundo neste podcast número 3. Se vocês escutaram passarinhos de fundo, é do meu vizinho. Se não escutaram, o problema também não é meu. Muito obrigado e tchau.